uniforme aí, compadre. Ih, que beleza, tá chegando um por um. Oi, linda mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher. Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser. Já levou o meu nome na macumba pra me amarrar. E tentou diversas vezes me prejudicar. Mas minha cabeça é sã. O que Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão Damião pra reunir a garotada e proteger meu amanhã. Meu amanhã. O que Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão Damião pra reunir a garotada e proteger meu amanhã. Na verdade você nunca me pertenceu. E quando segui meus passos foi visando que era meu. Você não passou de um caso que nasceu por um acaso. Seu amor não era eu. Seu amor não era eu. Quando teve a conclusão que meu pobre coração não abrigaria você, passou me caluniar. Mas a patota de Cosme não deixou me derrubar. Não deixou me derrubar. Deixou me derrubar. Passou me calunia.